Sejam bem-vindos à Floresta Encantada, aos sons do rock psicadélico, progressivo, krautrock e muito mais, todas as semanas por estes lados. E hoje estamos a assinalar a edição do registro ao vivo Nick Mason, Saucerful of Secrets, e começámos precisamente com um tema desse registro ao vivo, editado há poucos dias. Foi no dia 18 de setembro que esse registro ao vivo saiu. Escutámos Obscured by Clouds e When You're In. E estas músicas servem precisamente para o tema desta semana, assinalando a edição deste registro ao vivo por parte de Nick Mason, o baterista de Pink Floyd. Vamos passar aqui esta hora com alguns temas antigos de Pink Floyd, pré-Dark Side of the Moon, ou seja, pré-1973, porque é nisso mesmo também que esta banda de Nick Mason se foca. Nick Mason é neste momento uma espécie de arquivador principal dos Pink Floyd. Foi ele que esteve por trás da exposição que esteve em Londres durante algum tempo e que tinha material em exposição de todas as fases dos Pink Floyd. O Nick Mason também esteve envolvido na mais recente edição de The Early Years, 1965 e 1972, com muito material antigo de Pink Floyd, não só ao vivo, mas também de estúdio e também das várias bandas sonoras que os Pink Floyd fizeram. Por isso mesmo, Nick Mason sentiu a necessidade de levar para a estrada essas canções antigas de Pink Floyd, talvez os temas menos conhecidos e algumas que nunca tinham sido tocadas ao vivo por nenhum elemento dos Pink Floyd. Como é sabido, Roger Waters e David Gilmour continuam a dar concertos, mas há algumas músicas aqui que nunca tinham sido interpretadas ao vivo e outras que já tinham sido deixadas de tocar ao vivo há muitas décadas. Nick Mason convidou para tocar consigo Guy Pratt, colaborador de Pink Floyd após a saída de Roger Waters. Também convidou Gary Camp de Spandau Ballet para tocar guitarra e para cantar também. E para além destes três, Don Becken e Lee Harris, cinco músicos para interpretarem as canções que vão de Syd Barrett, passando pela fase de início de David Gilmour, até mesmo ao registro Obscured by Clouds, o álbum que saiu antes de Dark Side of the Moon. Por isso, hoje vamos percorrer aqui a setlist do concerto de Nick Mason, Saucerful of Secrets, o concerto gravado em maio de 2019 e que surge agora nesta edição que saiu esta semana. Vamos percorrer a setlist, mas com os temas clássicos de Pink Floyd, e aqui pelo meio também voltamos a recuperar uma faixa ao vivo por parte de Nick Mason. Vamos então conferir essa setlist e, sem nenhuma ordem em especial, vamos então passar algumas das músicas que integram este concerto, que é uma verdadeira máquina do tempo por parte do baterista dos Pink Floyd, Nick Mason. Seguimos agora com uma faixa retirada do primeiro álbum de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967, um disco que, na altura, quando foi gravado, estava a ser gravado ao mesmo tempo que os Beatles, noutro estúdio na EMI, na Abbey Road, estavam a fazer Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Lucifer Sam é a segunda faixa de Piper at the Gates of Dawn, e o gênio de Syd Barrett também aqui a vir ao de cima. São os Pink Floyd, em 1967. By your side, always by your side. That cat's something I can't explain. Oh no, that cat's something. O gênio de Syd Barrett nestes últimos minutos na Floresta Encantada, o compositor principal de Pink Floyd no início de carreira. Primeiro com Lucifer Sam, tema que está incluído no álbum da Piper at the Gates of Dawn. E entretanto estivemos com Vegetable Man, um tema composto para o disco de 1968, Saucerful of Secrets. No entanto, a música não chegou a integrar o registro, também foi pensado para ser o terceiro single dos Pink Floyd, mas o tema só teve edição oficial na caixa da Early Years 1965-1972, a tal caixa com material antigo de Pink Floyd, que teve Nick Mason, o baterista, um dos seus principais curadores. E hoje estamos de facto a percorrer algumas músicas que fazem parte da setlist em concerto de Nick Mason, Saucerful of Secrets, a banda que Nick Mason criou para dar vida a estas canções antigas e mais esquecidas de Pink Floyd, antes do sucesso comercial que foi Dark Side of the Moon, e Nick Mason percorre de facto não só os primeiros discos, mas estes singles mais esquecidos, como foi o caso deste Vegetable Man. Vamos continuar com Pink Floyd, agora com um tema composto por o teclista Richard Wright, um dos elementos mais esquecidos de Pink Floyd, mas absolutamente essencial para dar vida aos ambientes mais etéreos de Pink Floyd, e ele que tinha de facto uma voz muito doce também, ele que canta praticamente em todas as músicas do álbum de estreia, faz segundas vozes juntamente com Syd Barrett. Aqui uma música que integra a Saucerful of Secrets, o segundo álbum de Pink Floyd em 1968, Remember a Day, com a voz de Richard Wright. Duas músicas de Pink Floyd. Primeiro, Remember a Day, uma composição de Rick Wright, o teclista de Pink Floyd, no segundo registro de 1968, Saucerful of Secrets. Entretanto, e já com David Gilmour a tentar ser uma peça fundamental também neste puzzle que foi Pink Floyd após a saída de Syd Barrett. David Gilmour com Green is the Color, uma faixa que integra a banda sonora para o filme More, editada em 1969. Syd Barrett era de facto o compositor principal de Pink Floyd, o gênio por detrás de The Piper at the Gates of Dawn, antes também dos primeiros singles e que fizeram história no Reino Unido, Arnold Lane e See Emily Play. Syd Barrett ainda surge no segundo disco, A Saucerful of Secrets, mas entretanto saíra da banda e é convidado para o seu lugar o amigo de Syd Barrett, David Gilmour. David Gilmour começou primeiro por tocar as canções de Barrett, mas aos poucos foi assumindo algum protagonismo. E esta música, Green is the Color, revela já também a voz de Gilmour, ele que já cantava no disco anterior, mas aqui a ter um papel mais proeminente e daí para a frente iria ter muito mais essa presença nos discos de Pink Floyd. Vamos seguir agora com outro momento ao vivo de Nick Mason, Saucerful of Secrets, esta banda criada por Nick Mason para dar vida, recriar as canções antigas de Pink Floyd numa verdadeira viagem no tempo até aos anos da psicadelia britânica de finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, já que a setlist deste concerto de Nick Mason vai mesmo até Dark Side of the Moon, até o registro Obscured by Clouds de 1972. Vamos ouvir agora um tema retirado do álbum Atom Heart Mother de 1970, o tal disco que na capa tem simplesmente uma vaca, e Nick Mason recupera uma faixa muito suave, uma composição de Roger Waters, If, e depois cruza essa música com o tema principal de Atom Heart Mother, a faixa título, uma longa suite, uma longa faixa instrumental, aqui reduzida para efeitos de concerto, mas mesmo assim os músicos a revelarem a sua própria interpretação desta fase fundamental no percurso de Pink Floyd, a mais bela encruzilhada do psicadelismo britânico que viria a resultar anos mais tarde nessa obra-prima que é The Dark Side of the Moon. Vamos então ouvir Nick Mason em concerto, num registro editado há poucos dias, a 18 de setembro, uma gravação de maio de 2019, na sala Roundhouse, uma das primeiras salas, aliás, onde os Pink Floyd atuaram em início de carreira. If e Autumn Heart Mother é Nick Mason, Saucerful of Secrets, em concerto agora na Floresta Encantada. Thank you. moon, I'd be cool. If I were a bow, I would bend. If I were a good man, I'd understand the spaces between friends. Nick Mason, Saucerful of Secrets, num concerto captado em maio de 2019 na sala Roundhouse, uma das primeiras salas onde os Pink Floyd atuaram em início de carreira, ainda com Syd Barrett, aqui a interpretarem duas faixas do registro Atom Heart Mother de 1970, primeiro If, aliás, If a abrir e a fechar, e pelo meio uma pequena parte de Atom Heart Mother. O original ultrapassa os 20 minutos, aqui uma versão bem mais curta para efeitos de concerto. Este concerto especial de Nick Mason, o baterista de Pink Floyd, em que recupera os temas antigos e menos conhecidos, e alguns deles nunca antes tocados ao vivo por parte de Pink Floyd. Vamos seguir com a banda original, os Pink Floyd, mas aqui com alguns temas em atuações de televisão, para ser mais específico, e que têm saído ao longo dos anos e chegaram a sair, por exemplo, na caixa de Early Years, 1965-1972. Primeiro, começamos com Let There Be More Light, uma música que surge no segundo disco, A Saucerful of Secrets, de 1968, e aliás a faixa que abre esse registro, aqui num tema ao vivo, no programa de televisão francês Tous en Scène, e com David Gilmour acabadinho de chegar à banda. Let There Be More Light, ao vivo num estúdio de televisão, para ouvir agora na Floresta Encantada. São os Pink Floyd. Pink Floyd! Slowly back, the service man for her to sign. Never be held in vain, love was losing the sky. people heard him say, say something will be good. Summoning his cosmic eyes and next question to have fun. Whether the sun will fall in the evening, will he remember the lesson of giving? Duas faixas ao vivo por parte de Pink Floyd, primeiro com Let There Be More Light, ao vivo no programa de televisão francesa em 1968, Tuz and Sen, e entretanto Set the Controls for the Heart of the Sun, tema clássico de início de Pink Floyd e que fez parte das setlists de Pink Floyd durante vários anos, e aqui a versão ao vivo que surge no filme de 1972, Live at Pompeii, dos Pink Floyd. Estamos já na reta final do programa de hoje, aqui a conferirmos a setlist, parte da setlist do concerto de Nick Mason, Nick Mason's Saucerful of Secrets, o álbum em concerto, tanto em CD como em Blu-ray, já está disponível, saiu na última semana este registro por parte do baterista dos Pink Floyd e que recupera estes temas de início, pré-Dark Side of the Moon, ou seja, pré o sucesso comercial gigantesco por parte de Pink Floyd e com muito psicadelismo à mistura. E fechamos com o single de estreia dos Pink Floyd, lançado em março de 1967, um tema escrito por Syd Barrett, um tema lançado já depois de a banda assinar contrato com a EMI, e de facto é o tema que inicia a carreira comercial dos Pink Floyd, uma banda que se tornou banda de culto, banda underground, antes de existir o termo música alternativa, era de facto a banda essencial do underground britânico, mas que se transformou num dos maiores sucessos comerciais à face do planeta. Arnold Lane, o início de carreira de Pink Floyd, um tema escrito pelo gênio, esse diamante louco que é Syd Barrett, Pink Floyd em 1967, para ouvir agora na Floresta Encantada. Até para a semana. Arnold Lane had a strange hobby, collecting clothes, moonshine, washing lime. They suit him fine. On the wall hung a toy